Então, nós estamos conversando aqui a respeito de história e tudo. E me diz aí, cara. Eu tô vendo aqui no, na capa do CD que a primeira música aqui é a Falando Sobre Gente. Então, o que, que inspirou vocês a fazer essa música? E aí, vamos lá. Bom, essa letra, quem começou a fazer foi o Elton, né? E essa letra tem tudo a ver com o que a gente vive, né? O dia a dia, dentro de casa, com as pessoas, com amigos, que tem pessoas que são amigas mesmo, que dão a mão, não importa o momento, e tem aquelas pessoas que falam que é amigos, mas quando você dá as costas, né? Ela vai falar ou vai te punhalar pelas costas, né? É verdade. Eu sou meio suspeito de estar comentando a respeito dessa música, meu, porque, porra, desde quando eu entrei no Fantastic, né, meu, nos dinâmicos e tal, era a música que eu mais gostava. Os caras estão de prova aqui, né, meu, beat, a levada, eu sou muito louco por levada, os caras sabem disso. Meu, sem comentários. Essa letra, ela é forte, né, da época, entendeu? Foi uma referência que a gente começou para fazer umas letras de rap, entendeu? E a gente procurou se expressar, às vezes, né, de sentir, né, com pessoas assim, com mal olhado, né, segundo as intenções, os traíra, exatamente. E aí, só uma coisa, um comentário. Tá? Fala aí, Foco. Fala pra caramba. Não, que é o seguinte, não pode deixar de comentar, né? Uma coisa. Que é o seguinte, essa... Falando sobre gente, nós nos inspirávamos no Run DMC. Isso não pode deixar de falar, né, mas... Me diz aqui. Os caras fazem uma novela. Ô, Tielo, me diz aí. O Tielo tá com uma fita aqui. Que fita é essa aí, Tielo? Ih, mano, é uma fita bem antiga, quando a gente tava participando daquele concurso da Zimbábue, né? Então, que foi isso aí? Mano, eu acho que foi em 88. Acho que foi em 88, mano. Então, beleza, beleza. Põe aí. Pra vocês, dinâmicos. Yeah. Come on. Everybody, hip. Zimbabwe. Como o mundo disse tudo a segundo, vocês vão me escutar, vocês vão dar razão. Yeah. Quando eu perceberem que ao seu lado tem um montão, pessoas que desfaz do que você faz, tirando conclusões apressadas demais. Eu quero ele saber se você está certo. Pra eles o que faltam é me dar que seja aberto. Mas o que eles não sabem é que isso só trabalha. Complica sua vida, só lhe comete várias. A verdade é que sua vida ninguém deve se meter. Sua razão, sua emoção, quem controla só você. Que é isso, hein, meu? Olha, vocês gravaram isso, rapaz? Velharia, mas... Qual foi o local? Ixi, mano, foi lá no quarto mesmo, lá de casa, né, meu? Então a gente tava treinando porque tinha muito grupo bom e a gente precisava dar o melhor da gente, mas... Foi bom então, a experiência. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que ficou ela agora? Então, com vocês, dinâmicos, falando sobre gente.